Agora, no Canal 1, começa Fado Maior. Fado Maior, com Joana Santos. Boa tarde. Seja bem-vinda a mais uma edição do programa Fado Maior, aqui no Canal 1 da Rádio Antena Web. Eu sou a Joana e tenho o maior prazer em estar aqui consigo, ao som de guitarras, violas, poetas e fadistas. Junte-se a mim durante estes 30 minutos e juntos vamos ouvir os nossos fadistas a trazer-nos poemas lindíssimos de grandes poetas, claro, ao som das guitarras e violas que não se podem esquecer. Assim se faz a maravilha portuguesa que é o fado, que eu convido a assistir durante estes 30 minutos. Também pode fazer parte deste programa enviando o seu pedido para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então pode falar connosco através da página do Facebook em facebook.com/radioantenaweb. Também se pode juntar ao nosso grupo no Facebook, Grupo Antena Web. É só escrever Antena Web e aparece logo lá nos grupos, o nosso grupo. Junte-se a nós e faça parte desta grande família e peça também as suas músicas. Vamos agora sim à música e vamos ficar com Reviver o Passado, na voz de Argentina Santos. Logo depois, ficamos com Disse Adeus e Morri, na voz de Amália Rodrigues. E para terminar esta primeira seleção de três fados, ficamos com Dá-me o Braço, Anda Daí, na voz de Ana Maria Bobon. Três fados, três fadistas para si, que está aqui no Fado Maior, no Canal 1 da Rádio Antena Web. Fui à procura do fado, a saber onde vivia, corri toda a Lisboa. Procurei por todo lado, fui à velha moraria, bairro alto e madragoa. Procurei por todo lado, fui à velha moraria, bairro alto e madragoa. Por toda parte escutei vivas sambas e canções num gosto mal pervertido. Confesso então que chorei, que julguei por tais razões que o fado tinha morrido. Confesso então que chorei, que julguei por tais razões que o fado tinha morrido. Foi então que fui ao fama, a esta velhinha eterna, e cá encontrei por fim o fado que inflama dentro da tosca taberna, uma voz que cantava assim. O fado que inflama dentro da tosca taberna, uma voz que cantava assim. Minha guitarra velhinha, o teu constante gemer, a minha tortura calma. Mas parte da vida minha, tornas mais leve sofrer, suavizas minha alma. Mas parte da vida minha, tornas mais leve sofrer, suavizas minha alma. E quando um dia partir de vez para a eternidade, recorda meus tristes ais. Como não te posso ouvir para não sentir a saudade, guitarra, não toques mais. Como não te posso ouvir para não sentir a saudade, guitarra, não toques mais. Thank you. disse-te adeus e morri. E o cais vazio de ti aceito novas marés. Gritos de búzios perdidos roubarão dos meus sentidos a gaivota que tu és. Gaivota das esperadas que não sentes madrugadas e acorda à noite a chorar. Perdeu o caminho onde aprendeu a sonhar. Adoro esta vida irada. Depois bate-se para as hortas. Adoro esta vida irada. Beijar-te fora de portas e alta noite à hora calada. Beijar-te fora de portas e amar-te à porta fechada. Porque ao som de belos fados se fazem estes 30 minutos, vamos continuar, indo agora até à mansarda, na voz de João Ferreira Rosa. Logo depois.

com um lenço bem pelo meu e um chai de agasalhar, podes dizer que sou teu. Naquele tempo nós dois tínhamos manhãs de sol, dias tristes eram poucos. Nessa era adolescente éramos 10 reis de gente, mas completamente louco. Enquanto no céu bailava andorinhas que chegava antecedendo o verão, nós descuidados brincando sem querer íamos jogar um jogo de sedução. Entre beijos escondidos e desejos proibidos, como fosse fogo posto pelas minhas graças mais tolas, ramalhetes de papoilas vinham pousar em teu rosto. Que memória, que loucura, me transporto hoje à lonjura de verdes campos lençóis. Deixai sombras de infância contar a esta distância naquele tempo nós dois. Deixai-me sombras de infância contar a esta distância naquele tempo nós dois. Com muita pena minha, lhe digo que estamos no fim desta nossa emissão. Pois é, por hoje vamos embora, mas volto para lhe trazer, volto amanhã para lhe trazer mais fados, mais fadistas, guitarras e violas. Trago-lhe, no fundo, a nossa maravilha portuguesa, que é o fado. Vamos terminar com 3 fados, mas antes de lhe dizer quais são, deixe-me só relembrar o e-mail para onde nos pode escrever: geral.radioantenaweb@gmail.com. Ou então, também nos pode escrever para a nossa página do Facebook, em facebook.com/radioantenaweb. A nossa box de comentários aqui na página do Canal 1 também está à espera dos seus pedidos musicais. Faça do programa Fado Maior o seu programa. Vamos agora sim terminar com os 3 fados. Vamos ficar com a Joana Amendoeira, que nos traz o fado, o que trago e o que trazes. Para terminar, Espelho do Mundo, na voz de Pedro Moutinho, e então, ponto mesmo, ponto final, ficamos com Alfredo Marceneiro, que nos traz Café de Camareiras. Fique bem, da minha parte é tudo, até à próxima edição. Boa tarde. Paixões são como sonhos proibidos. O amor é como um beijo de sobejo. E as paixões são como sonhos proibidos. Trago toda a primavera em minha voz, e a saudade que há de vir eu adivinho. A fogueira de paixão que existe em nós queima todas as tristezas do caminho. A fogueira de paixão que existe em nós queima todas as tristezas do caminho. São meus versos os teus versos quando canto. São meus sonhos, os teus sonhos, nosso fado. Não há fumo, não há névoa, não há pranto, nem tristezas para morrer no passado. Não há fumo, não há névoa, não há pranto, nem tristezas para morrer no passado. O que trazes já não sei, não adivinho. Pode ser o mar inteiro, a tempestade. Pode ser uma saudade, um carinho. Pode ser o grande amor da nossa idade. Pode ser uma saudade. Olhos cantei, meu Deus, meu ser tão profundo. Fechei os olhos, cantei, meu Deus, meu ser tão profundo. As lágrimas que então neguei era um espelho do meu mundo. As lágrimas que então neguei era um espelho do meu mundo. O mestre do meu olhar foi a vida que abracei. O mestre do meu olhar foi a vida que abracei. Senti minha alma acordar. Fechei os olhos, cantei. Senti minha alma acordar. Fechei os olhos, cantei. Viajei de mar em mar. Encontrei na rosa o mundo. Viajei de mar em mar. Encontrei na rosa o mundo. Na dor aprendi a amar. Meu Deus, meu ser tão profundo. Na dor aprendi a amar. Meu Deus, meu ser tão profundo. Pelas ruas caminhei sem ver a luz no fundo. Pelas ruas caminhei sem ver a luz no fundo. Os sonhos que então encontrei são o espelho do meu mundo. Os sonhos que então encontrei são o espelho do meu mundo. Fechei os olhos, cantei. Meu Deus, meu ser tão profundo. Fechei os olhos, cantei. Meu Deus, meu ser tão profundo. As lágrimas que então neguei eram o espelho do meu mundo. As lágrimas que então neguei eram o espelho. Fazer a descrição num café de camareiras, num bairro da moraria. Lembrar tempos que lá vão, de fidalgos, de rameiras e cenas de valentia. Lembrar tempos que lá vão, de fidalgos, de rameiras e cenas de valentia. Os rufias são atores no teatro de relé, por isso ninguém se ilude. Nós somos espectadores e o teatro é o café do cantinho da saúde. nós somos espectadores, e o teatro é o café do cantinho da saúde. E é bom que ninguém se afoite, vão-se dar cenas canalhas nestes atos de má fé. Deram 10 horas da noite, entrou a rusga às navalhas pelas portas do café. Deram 10 horas da noite, entrou a rusga às navalhas pelas portas do café. Rufias falam calão, e uma camareira esperta chegou-se com ligeireza à mesa do rufião, e tirando a navalha aberta que ele escutara na mesa, para a mesa do rufião, tirando a navalha aberta que ele escutara na mesa. Depois da rusga a balar, entraram muitas rameiras, e há movimento, alegria, e há fadistas a cantar várias cenas de sorteiras. E era assim a moraria. Há fadistas a cantar várias cenas de sorteiras. Era assim a moraria.